É um sentimento que não se explica. Só sente. Toca, menino. Ei, como é que você está? Tá tudo bem? Estou arrependido, quero teu perdão. Sei que não vai ser tão fácil te reconquistar, mas ao menos a certeza que irá voltar. Tá doendo, amor, tá doendo. Não deixe esse amor que há entre nós se acabar. Não vivo sem você, não posso te perder. Larga de vencer e volta pro teu nego. Se eu vacilei, ninguém é perfeito. Se o amor que dei não foi o bastante, mas prometo ser bem melhor que... Larga de besteira e volta pro teu nego. Se eu vacilei, ninguém é perfeito. Se o amor que dei não foi o bastante, mas prometo ser bem melhor que antes. Bem melhor que sem você, não posso te perder. Larga de besteira e volta pro seu nego. Se eu vacilei, ninguém é perfeito. Se o amor que dei não foi o bastante, mas prometo ser bem melhor que... Larga de besteira e volta pro teu nego. Se eu vacilei, ninguém é perfeito. Se o amor que dei não foi o bastante,